Tranquilo. Passa 210 para 150. Dia 3896, adicione identificação. Desça para o nível 140 na proa de Itape. Ok, voando Itape, para o 140, dá 3896. American 982, ready to copy. Yes, sir, go ahead. American 980, clear to Recife, flight level 370 via Upper Whiskey 58. Takeoff runway 10, left turn to Pucca departure and Caju transition. Transponder 5515, departure control frequency 119.8. Alpha number 10, left turn, Pucca departure, Caju transition, 5515 and 119.8 for American 980. That's correct, American 980, call me already for pushback and startup. American 980, roger. 3725, 3733. Pronto para táxi, subida 3. Autorizado táxi, aponta para ingresso, piscina 7. Mesma coisa, é o gato? Afirmativo, confirme a velocidade indicada. 275 nós. Você consegue manter até Itape? Positivo. 7 Delta. Está sob pressão para o localizador, curva direita na Pro 045 e desça para 2.000 pés, o ajuste na 014. 045 descendo para 2.000 pés, no 014, ferro por delta. O TAN 3896 é o número 2 na aproximação, reduza para 250 nós, desça para o nível 050. Ok, vamos reduzir então 250 nós, descer para o 050, TAN 3896. Autorizado alinhar, reporta pronto, Vitorino de LED. Chegou no 014, identifique chegada a Mari, vista para o 060. Pô, Mari, 060. Vitorino de LED autorizado a colar pistão 7, vento 100 graus, 19 nós. Victor, a gente já decolou o Zuno Zero, controle 119, décima 8. 1198, grato, Júlia, já vou. Salvador, muito bom dia, gol 1983, centro da Lima, posição 5 para autorização. Sou gol 1983, pronto para cópia 360, Guarulhos? Afirmo. Está autorizado nível de voo 360 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bidev. O transponder é 5506 e o controle em 1980. Cotejo. Ciente. Só um instantinho. Bidev. Tá ok. Nível 360, a gente decola via para Upper Whisky 50, decola da 10, à direita da El, Leda, Bidev, a saída. 506 transponder, 1980 controle. Provou 1983. 1983, correto, cotejamento, chama para o puxa acionamento. Permitiu, para puxa acionamento. 1983. Atinge, mantenha no mil pés, Vitor de Juliette, estimando pouso aos 1238. 1238. E mantenha no mil pés, aguardando a ultrapassagem do Eco 50 Papá, que está descendo para 2000, na sua posição de 12 horas e 17 milhas como o Nordeste. Ciente, ó, Juli. Aquilo Delta, tráfego 2 horas, 15 milhas, como sudoeste, mantendo o mundo ao meu pé, é um Papa Alfa 3, 2. Tá quantas milhas o tráfego que eu não tenho no pé? Tá 14 milhas agora. Eu levo, não tenho tráfego. Sim, aquilo Delta está livre, o ILS meta pro intercept, o localizador informe estabilizado. Zero Delta, tomarei. 3896, desça via para 3000, o ajuste na 094. Ok, descendo via, tá 3896, para 3000. Salvador é o azul 4427. O azul 4427 copia o 360 para Campinas. Positivo, adiante. Azul 4427 autorizado para Campinas, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para Zanete. Decola da posição, perdão, decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El Leda Bride, transponder 5504 e o controle em 198, cotejo. Quatro, autorizado, Campinas, nível 360, decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Bridge, depois autorizado, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto da NET, o transponder, 5504, controle 198, o azul 4427. Correto, 4427, chame pronto para o push acionamento. 27. 1094, proteção até 4000 pés, Osmich 1094. 4000, 1094. É. Estamos no TAN 3896, né? Pode descer para 2000 na projeduna? Autorizado, TAN 3896, come no localizador, descida para 2000 e redução para 1970 mais. Ok, vamos então informar no localizador estabilizado, desceram para 2000 e reduziram, 3896. Estabilizado, será que é o dado? Certo, Delta, 2 milhas para o externo, chame 2186, tem um bom posto. Deu dado. 1983 na posição 5. 1983, após o táxi do América na sua cauda, está livre o push, chame para o táxi. QNH10 no 4. Afirmativo. Após a passagem do América, tem o push, estacionamento 983. 7. Com o drag pull, fechar a travada. Deu dado. So now we're ready to taxi. Okay, now you're clear taxi, Juliet and Alpha, call tower 22 response 6, we're ready for takeoff. Okay, Juliet Alpha 10 and what's the frequency again please? Tower frequency 118.60 to take off, okay? 118.30 and we're again manage. 1397, copio 360 para Congonhas? Copio. Voo 397, autorizado para Congonhas, São Paulo, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto a posição Trive, após direto Pirassununga, decola da 10, curva direita, subida da EL, após Leda e Bridge, transponder 5513 e o controle em 119.8, cotejo. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, via APA Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Pista 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, 5513, transponder, 1198, controle. O Gol 397, correto, cotejamento, chama para o pushback e acionamento. Chamaremos. Não, certo, seu dado. Delta, 2090 graus, 179, a 269, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado para o Rosão, no ataque de aceito 300, 3602. Volta 3602, então autorizado para Porto Seguro, nível de voo 300. A rota direto, decola da cabeceira 10, curva direita, subida da EL, Leda, após Bidev e após Bidev direto ao destino. Decola, perdão, o transponder é 5517 e o controle em 119.8, cotejo. Sim, está 3602, autorizado, seguro, nível 300. Decola da 10 com curva direita após, Nadael, Leda, Bidev, após direto, seguro. 5517 transponder, 19.80 controle de saída. Cotejou o TAN 3602. 3602, correto, cotejamento, chame para o pushback e acionamento. Vamos lá para o push acionar nesta 3602, muito grato. Completa sinal ILS, chame torre 118.6, tem um bom posto. Ok, 18.6, obrigado, TAN 3896. Salvador, muito boa tarde, bom dia. TAN 3896, estabilizado no X-Way. TAN 3896, boa tarde. Reporta externo, treino de pouso, ok, vai reportar 3896. Check no Delta, solo 20, leave back track, no corte 45 de frequência. Tá 3896, vai passar o Ian India Serra, baixado e travado. 3896, 0090 graus, 189, autorizado pouso, pista 10. Reautorizado pousar na pista 10, tá 3896. No 397, livre puxa estacionamento, chame táxi. Tamo olhando. Ele é 0090, gol no 0 no 4. No 0 no 4, completa a ILS, torre 18 meia, tem o composto. 18 meia. 83, está pronto para o táxi, está com 159 pessoas a bordo, alternando o galeão 4 horas e 15. No 0 no 4, bom dia, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixar travado, tem um airboys, um Boeing, alinhando para a decolagem. Reporte aeronave externo. 3896, solo 23, direita solo, 1-2 nesse manobre. Ok, 2-1, obrigado, tá 3896. Tenho feliz ano novo. Muito boa tarde, bom dia, tá 3896, livrou. Bom dia, o 3896, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Alfa, da Juliette, para o TAM 3896. American 980 degrees 18 knots. Clear takeoff from 810, report start. Ok, clear to takeoff from 10, American 980. Externo, embaixada travada, visual, gol no 0 no 4. Se a gente continua a aproximação, informarei que está livre, gol no 0 no 4. Manda Juliette, o TAM 3896. 3896, tá livre ingresso, Juliette, portão 612, agilizando na medida do possível. Ok, vamos agilizar para o 612, o TAM 3896. 26. Call Department Control 109.8. 298 American, or 198 American, 98. 397, observe o TAM ingressando no pátio, ele vai estacionar no meia dúzia. Assim que ele tiver liberado aí a sua frente, está livre o táxi Juliette Alfa até o ponto de esperada 10. Quando lá, torre 18.6, até o voo, feliz ano novo, voo 397. Bom dia, Lima, Mike Fox. O destino é Serra Juliette, November Yankee. Qual a distância radial da localidade? Não. Após o Boeing na final, Lima tem cabeceira no 0193. Negativo, após o pouso do colega, Lima tem na pista no 0193, tá bom. 7 com curva esquerda para cruzamento do campo e coordenação com a torre em 18.6. Após o controle em 19.8, transponda 0170. Contexto. Mike Fox, correto, o vento é de 0,90 graus com 17 nós. O senhor tem condição de decolagem com proa norte ou nordeste direto? Ok, está livre o acionamento para o táxi, vai chamar a torre em 18.6. Então, coordenando aqui com a torre, decolagem direto com proa nordeste, ok? Tenha um bom voo, até a próxima, Lima, Mike Fox. Salvador, 3602, está na posição 3 para pushback acionamento. Autorizado, 3602, chame para o táxi, que negar no 0 ou no 4. Autorizado, chamar a táxi, né, 3602 com 1 no 0 no 4. Paulo, bom dia, Guano 04, Librana Fox. 04, bom dia. Prossiga na Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Pista no zero. Você partiu. Arriva a decolagem da pista no zero, voo no 983. Salvador, gol 1397. 1397, a linha e mantém cabeceira 10. A linha mantém 10. Gente, o Lima Mike Fox acione e chame para o táxi. Voo 983, decolado aos 30, controle agora 19.8. Controle 19.8, voo 983, Feliz Natal. Foi a melhor, Feliz Ano Novo. Igualmente. Santos e Juliette, Golo 014. Golo 014, tá autorizado o ingresso Índia, portão 01. Índia para 01. 0, o vento é 90 graus, 162 é nóis. Eu peço em ascensão 360. Bom dia, Gol 1983, contato radar, autorizado a prova de lida, subindo para o nível 360. Afirmativo, lida, subindo para o 360-983. Estabilizou 1260. 1260 da Gol, completa final, chame torre 118 decimal 6, até o robô. 186, boa tarde. Torre é o 1260, estabilizou ele. 1260, continue na aproximação, ajuste é 614, aguarde pista livre. Agora não. 85 and 12445, American 982. Solo Salvador, TAM 3602, pronto táxi, 127 a bordo, 3 horas e 45, alterna Confins. Autorizado, táxi, via Índia Alfa, ponte para da 10 Torre, 118, som 612, Kinga 1014, no TAM 3602. Autorizado, táxi, via Índia, ponte para da 10 Torre, 118, decimal 612, com ajuste 10 no quarto, 3602, um bom ano a todos. Bom, 397. Boa, Gol 397, contato radar na decolagem. Chegou para o nível 360, autorizada por onde Leda? 360, Leda. Mike Fox, táxi até a interseção e reporte pronto para decolagem. O Lima Mike Fox informa um Boeing da Gol aproximadamente 3 milhas da cabeceira 10. Decolagem autorizada com proa nordeste. O vento 90 graus, 15 nós. 90 quando 5, leva decolagem nordeste. Lima Mike Fox. Dono 260, tráfego decolando helicóptero, o helicóptero proa nordeste, não interfere no seu pouso. Salvador, é o 3198. Decolado aos